graças ao calendário. Eu tinha uns 14 anos, nos calendários da Shell, e todo dia eu me casava. Namor era lua de mel. E a galera? Eu era feliz e já sabia. Beleza? A felicidade com os dias, as folhas do calendário que eu arrancava. Mais uma vez! Eu era feliz e já sabia. Bonito! A felicidade com os dias, as folhas do calendário que eu arrancava. Olha o balançado, cavalo de pau é só forró. Me trancava no banheiro, eram os banhos demorados. Minha cara só despia, saía desconfiado. E a filha da vizinha, eu traçava em pensamento, na verdade eram as galinhas. Imagine quem? E a jumenta do convento. Agora vocês! Eu era feliz e já sabia. Tá demais! A felicidade com os dias, as folhas do calendário que eu arrancava. Diga aí, galera! Eu era feliz e já sabia. Que bonito! A felicidade com os dias, das folhas do calendário que eu arrancava. E essa morena de Assis Alegria mexe bonitinho, do jeito que eu gosto. Essa mulher é um veneno. Ai, ui, ui, ai. Ai, ui, como é que é, galera? Ela sabe. Ai, ui, ui, ai. Mais uma vez. Ai, ui, assim. Ui, ai. Agora é comigo. Sabine Dita tinha uma filha espetada. Fugia de madrugada só pra ir para o forró. E só voltava quando o dia clareava. Pé sujo de poeira e molhadinha de suor. Ai, ui, ui, ai. Ai, ui, quero ouvir vocês. Outra vez. Ai, ui, assim. Ui, ai. Que galera esperta. Ai, ui, é. Ui, ai. A negatina é um remeleixo da moléstia. Não faltava uma festa e nem podia escutar. Usava o meio, o triângulo e o sanfoneiro. Vem barro para o terreiro. Já estava lá. Ai, ui, ui, ai. Ai, ui, ui, ai. Diga aí. Ai, ui, desse jeito. Ui, ai. Ai, ui. Agora deixa comigo, ui, tá bom? Ai. Uma bela noite, antes de acabar a festa, a nega deu de testa com tal de manebrear. Cabra que tava, ui,